ele disse que nunca jogou Chrono Trigger. Na semana passada, não, eu joguei, eu só não zerei. Não, é essa não, cara. Não jogou, não jogou. Eu joguei, eu não zerei, né? Eu só fiz a parte da feira e não sei mais o que acontece depois disso. Cara, não, bicho. Porra, mas qual que ele não jogou, cara? Pô, eu tô impressionado, o cara não jogou Final Fight, cara. Porra, Castlevania, Mega Man, cara. Mega Man, o cara não jogou Mega Man, cara. Ele só jogou só o Mega Man de Game Boy. Como assim, cara? Mega Man. Bicho, esse cara começou a jogar videogame quando? Ontem, bicho, todo mundo que teve contato com o Super Nintendo e jogou Mega Man X, cara. Não há uma pessoa que não tenha jogado Mega Man X em algum momento. Isso é verdade. E Donkey Kong, cara. E Super Mario World, que tipo, será meio que essencial, né? Se fosse que nem outro. Super Mario. Peraí, você tá dizendo fala, só que no caso não jogava o Nintendo, né? Que ele jogou Super Mario, né? Pelo amor de Deus, né? Você jogava só que falta, é, cara, porra. Porra, aí também. É, que nintendista safado que ele é, né? Muito, cara. Né, cara? Só joga Pokémon essa porra. Puta, cara, o Dynavision vem com essas porra desses jogos todinho. Cara, se tu comprar qualquer. Polystation, cara, compra o Polystation na feirinha. Sim, cara, hoje em dia eles vendem essas merdas em chaveiro. Tem, cara, tu vai num Playasia da vida, tu acha chaveiro que vem com Sonic 3. Caralho, pô, como assim, né, bicho? Tu conecta o chaveiro na televisão e começa a jogar. É muito absurdo. Ele, tipo. Ele não jogou nenhuma dessas merdas, sacanagem. Tá merda, cara. A que ponto chegamos? É 2016, é isso aí, gente. É isso aí. Só derrota, né, cara? Entendeu? Hoje já foi foda, já morreu o George Michael. Muita sacanagem, cara. Sim, muita sacanagem. Sim. O maluco era um bom músico. Era um bom músico, pra que gostava dele, cara. Agora o Inafune tá aí, viu? O que eu vejo é o seguinte, eu olho o overall, tá todo mundo roupa descolada e tal, tem lá a menina lá que fica anunciada, né, que ela é lésbica e tal, tipo, o Overwatch, ele é nada mais, nada menos que o Team Fortress pra galera descolada, pros hipsterzão, pra essa galera sim, toda. Sim. E se você pegar o Team Fortress, é só pedreiro, né, mano? Neguinho marvado, uma grana, tipo, cara, o Team Fortress é o FPS da construção civil, cara. Você imagina lá aquela sua. Você vê que até a estrutura dos mapas parece mapa de construção, é lindo então, cara. Aquilo ali é tudo pedreiro se matando, cara. Deve ter alguma coisa a ver com direito trabalhista. Você pode dar na história aí. Tu deve achar, né, cara? Porra, é uma reforma trabalhista, né, cara? É algum 1º de maio, né, que tava acontecendo. Os caras estavam sem cesta básica, alguma coisa assim, né? Exato. Aí o pau comeu, né? Cara, pior que eu tenho saudade do Team Fortress, dessa parte de pedreiro, assim, violência. Que, tipo, isso era muito bom no jogo. Tipo, o visual dele, tipo, tu dava um tiro, explodia alguém, daí tipo, explodiam, te matavam, dava aquela câmera, tipo, parada assim, e mostrava, tipo, ah, aqui está seu braço, aqui está sua cabeça. Tipo, cara, a violência dele era muito engraçada, cara. Tipo, é, mas era engraçado como ele era violento sem ser violento, né? Ele tipo assim, ele tinha essas paradas de violência, cabeça e tudo, mas o Team Fortress é muito cômico, cara. Não tem como tu. Sim. Tem aquele lá que é o do lança-chamas. Pô, o cara é gigantesco. Aí quando tu vai ver o vídeo do cara, ele pulando nos campos, todo feliz, num... meio que ao reverso, né, ao contrário. Pô, Team Fortress é muito bom, cara, aquele jogo rápido, né, você entra, vai dar um tiro, matou, não sei o que, anda, eu tô sentindo até um pouquinho disso com Shadow Warrior, né, você vem, dá tiro, pá, anda, não sei o que lá, faz coisa, se sente o capitão fodão, cara, quando tu faz certinho. Pô, cara, eu vou dizer que eu joguei Team Fortress assim, muito pouco e, cara, eu tomava uma surra foda, eu já sou muito ruim em FPS, cara, parece que eu tenho duas mãos esquerdas pra jogar essa porra, cara, então, tipo, eu sou tipo o Business Cat jogando qualquer o Max Effect, né, cara, eu só faço merda. Deixa tudo. Ah, mas o Team Fortress é o negócio, né, cara? É tipo, eu peguei ele quando ele foi de graça. Daí, tipo, já tinha nego pra caralho jogando. E geralmente quem é rato de jogar jogo de graça aqui do FPS, o cara já vai jogar outro, já vai, sabe, vai saber de tudo. Daí tu entra lá, tu apanha pra caralho. Eu lembro que eu só me dava bem com o engenheiro, cara. Vai lá, colocava uma turret, ficava batendo nela, depois colocava o bagulho de cura, e é isso, velho. Engenheiro ou médico? Médico também, você vai de boa. Agora, a galera mesmo pra ir de linha de frente era foda, cara. Eu até cheguei a pegar um jeitinho do jogo, mas ainda não dava. Cara, nego de scout era absurdo. Tipo, eu pegava o scout, eu dava um tiro, não matava ninguém, né? Tu viu, tipo, o cara indo pra lá e pra cá, tomando aquela... Tipo, um refrigerante, indo rápido, batendo com... Taco de beisebol, filme. Sabe? Caralho, como é que eu faço isso, cara? É porque tu não vê o por trás do computador, desgraça. Ele tá com a carreirinha em cima da mesa, ele mata um, cheira, aí vai lá, mata o outro e já fica como? Fica tipo o Mr. Roboto, né? Ele já fica como? Alucinado, maluco, alucinado. O bom desses jogos assim é que a diversão é isso. Eu não posso falar, eu joguei o Team Fortress, já tava muito na frente, já tinha muita gente reclamando que ele tinha, tipo, dado uma piorada já quando eu entrei, mas um que eu posso falar pra caraca foi o CS, né? Que eu vivi a época do CS. Antes do 1.6, essa porra toda, CSGO, não tinha essa porra toda, só tinha CS, meu irmão. Não tinha CSGO, não tinha CS Source, só tinha CS, e quando eu comecei não tinha nem a CS Rio. Era a CS com aqueles mapas cruz, e conforme o tempo foi aparecendo... Cara, eu joguei CS antes de ter essa porra de internet, e lá na Lan House, cara. Era emoção do cacete. Foi a era de ouro, né, cara, da Lan House. É, cara, tu jogava em tipo, era muito maneiro. É o que eu vejo a galera sentindo de vez em quando num torneio. É todo mundo junto ali, aquela porra daquela vibração louca. O CSGO ainda é um pouquinho... Eu acho ele um pouquinho mais rápido. Mas o CS antigo, ele era mais... Como eu posso dizer assim? Tu podia vir dar o rush maluco, né? Sair invadindo tudo. Mas ele era mais cadenciado, entendeu? E, tipo, parava um pouquinho, dava uns tiros e tal. Hoje em dia ainda tem isso no Go. Eu joguei o CSGO há pouco tempo. Até bateu uma saudade da minha infância. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mudou. Tudo, isso é normal da vida, né? Mudou. Porra, eu acho muito maneiro quando tu pega um jogo assim. A Blizzard acertou nisso no Overwatch. Ele traz essa parada toda de cada um jogar com uma pessoa, faz melhor. Parece que quando você joga, tipo assim, cada jogador vem com um bonequinho certo. É como se fosse um LOL. Bem MOBA. Assim. Da vida que equilibra pra caramba. Se cada um tiver jogando certinho, equilibra. É uma parada até que praticamente o CS não tem isso, mas o Rainbow Six tem essa parada. Sim, se cada jogador tiver jogando com a tua classe certinho, pô, o jogo fica perfeito. Mas aí é que tá, Belo. Você pegar um time que tem essa galera jogando certinho, né, cara? Se tu não tiver só a galera pra jogar, como rolava comigo, a galera do CS era assim, cara. Eu e meus primos, mais os amigos, a gente pegava a galera e a 8 horas da manhã na Lan House era só a Lan House jogando, cara. Era aquela zoeira toda. E se não for essa galera certinha, eu vou jogar com cara de escopeta, eu vou jogar de engenheiro, eu vou jogar de tal. Cara, não funciona, cara. Muitas vezes acaba todo mundo indo com o mesmo personagem e isso pode a porra do jogo todo, cara. Tem alguém pra te dar suporte. É aquela parada, né, que pode até uma vez ou outra funcionar, mas tu vê que não é o jeito certo, né? Tu repara logo, tu, porra, tem alguma coisa errada aqui, né? Era pra todo mundo estar saindo de AK da base. Entendeu? Todo mundo que nem uns terroristas, né? Tudo de AK na mão, só falta se explodir na porta, entendeu? Uma loucura total, entendeu, mais? CS era foda, cara. Mata AK Coach era doideira. Eu me amarrava na Fly Pool Day, né? Acho que era Fly Pool Day, eu cismava que era Fly Pool Day. Aquela da piscina, cara. Porra, aquele mapa era louco, porra. Filho. Já teve vezes eu chegar na Lan House e só jogar aquilo ali o dia inteiro. A galera, não, pudei. Porra, foi uma época boa, cara. Foi uma época maneira de, tipo assim, de ser proibido de entrar na Lan House, porque falaram que CS não era pra menores. Só que depois os caras deixavam a gente entrar. Nossa, foi muito louco isso. Parando pra pensar hoje em dia. A Lan House era uma mina de ouro, cara. Teve uma época que tinha Lan House que nem tem igreja, filho. Onde você ia, tinha Lan House. O cara desfazia, tipo, o cara... Porra, teve uma, o cara trabalhava, eu acho que era com garagem de carro, alguma porra assim. O cara pegou a garagem e transformou na Lan House, meu irmão. E se você pegar a galera... Você pega a galera mais antiga, eu já vi o pessoal do MRG, já trabalhou em Lan House. A galera mais antiga, mesmo mais root... Praticamente todos eles viveram muito tempo aí em Lan House, lá jogando o Battlefield, o 2 na época, ou jogando o Day of Defeat, que eu joguei pouco, mas, cara, eu joguei um mod de CS que era do Dragon Ball, cara, eu achava bom na época, hoje em dia esse mod é uma merda, cara, muito feio. Joguei um que era o mapa do Star Wars, cara, só lembro disso. Sério? O mapa de Hoth, daquele planeta de neve lá, o Hoth, cara, e era do caralho, era muito foda. Bel, só pra mostrar como que a Lan House era tão foda na época. Cara, tinha vezes que os caras organizavam viradão. O viradão era simplesmente a Lan House ficar 24 horas ligada, cara. Uma galera, tipo, quem vai fazer o viradão esse fim de semana? E você deixava o teu nome lá. Os caras falavam, 7 horas tem que estar aqui. Meu irmão, o cara aí ficava de 7 até 8 da manhã. Sem parar, só jogando na Lan House. Era muita viagem. Eu nunca participei, não, cara. Meus primos ficaram viciados nessa merda. Porra, meu. Ficava jogar aqueles MMO lá de maluco, que era o Ragnarok, o Mu, mas o qual nem lembro mais quais tinham, cara. O Mu online era febre pra caralho, maluco. Sim, o Mu era do cacete. Eu achava até, mas o Mu era tipo RPG de... Deixa eu até repetir aqui, que até engasgou a voz. O Mu era aquele RPG bem facinho, né? O cara dava duas porradas, level 100. Caralho, muito rápido, maluco. Não, isso aí depende. Tinha 300 versões do mundo. Tinha um mundo global. É, que era, tinha várias. Né, que era o oficial, que diziam que era difícil pra caralho. Tipo, passar no nível 1 era foda. E tinha aí os outros 500 mundos que eram como um Reflect, ou um não sei o que lá. Meu primo jogava mais o Reflect, cara. Cara, eu lembro que eu odiava esse jogo, cara. Eu achava muito chato, que era uma parada muito sem objetivo, cara. Só você ficar batendo. Não só ele, o próprio Ragnarok também. O caralho do MMO, ele só se constituindo em level grind, cara. E, tipo, porra, não tem história, não tem nada. Tu botasse uma hora pra tu jogar Mu, tu ficava assim, tu nem sentia a hora passar, tu não fazia quase nada. Aí tu ficava na cabeça, porra, eu tenho que voltar lá pra upar meu bonequinho. Aí sempre tinha aquele coleguinha que sabia mais do que você. Sim. Aí falava, porra, cara, não sei o que. Falava até com a vozinha de desgraça. Porra, cara, não sei o que. Amanhã quando a gente chegar, eu vou te passar aquela parte da armadura do braço, não sei o que lá. Aí eu, porra, parte do braço e os bonecos do mundo. Não sei se tu já viu, desgraça, mas eles são tipo meio neon, as armaduras, eles são, eram maravilhosos. Parecia aquelas armaduras dos Cavaleiros de Ouro, cara, só que com laser. Parecia coisa de carnaval mesmo, cara. Era coisa de carnaval aqui do Rio, assim, brilhoso, e a gente achava, caralho. E a onda no Mu era o quê? Era você ter asa. Sim, não, vou te passar uma asa, cara, foda, não sei o quê. Aí tu chegava, tu via um bonequinho, um cara com asa. Aí o cara te esnobava. Porra, tu não tem asa ainda, maluco? Isso tá conversando no chat da coisa? Caralho. Tu, porra, cara, tu sentia malzão. Tu, porra, eu não tenho. Falei, calma aí, cara, tu vai conseguir. E vocês iam. Aí o cara, tu dava uma porrada pra matar um bichinho banana lá, um bichinho fraquinho. Tu dava umas 10 porradas, o bichinho morria. O cara vinha, soltava uma porra de um laser, né? Uma caralhada lá, de um golpe lá. Aí o boneco morria de primeira. Tu ficava assim, porra, esse maluco é foda, não sei o que lá. E isso na época era muito engraçado, porque na época a gente tinha... Eu tinha internet discada ainda em casa. Oh. E era muito, muito... É, cara, era muito ainda relativo. A internet banda larga era loucura. Quando nessa lan house que eu joguei, posso até falar, joguei essa lan house lá em Caxias, aqui no Rio de Janeiro, né, na em Duque de Caxias, lá, terra do querido Zito. E o que acontece? Quando surgiu a internet banda larga, os caras lutaram pra caralho pra conseguir, foi tipo assim, acordo com... Eu tenho internet hoje na minha empresa, cara, internet era cara pra cacete. E os caras botaram 5 mega, e era o mundo. A gente, caralho, 5 mega, não sei o quê. Porra, meu irmão, tu ia abrir uma página na lan house, não é sacanagem, não. Demorava pra cacete, todo mundo acessando ao mesmo tempo. Não tinha YouTube, não tinha nada disso, mas já era foda, entendeu? Aí demorava pra cacete, e tu com a internet discada um pouco melhor em casa, mas tu não conseguia fazer uma graça dessa. Não tinha como tu jogar CS online em casa. Porra, a internet discada era uma merda, cara. Era uma merda. Cara, não o mínimo, dá. Né, o mínimo que a gente jogava com a discada em casa, pra falar que a gente não jogava nada, era o Tibia, Tibazinho de Várzea, que tu chegava lá. Eu já conversei com o Cat já, uma vez eu falei com o Cat. Ele, pô, o negócio é jogar Tibia. Eu falei, é mesmo, né, Cat? Tu liga lá teu computador, bota soundtrack, porque Tibia não tem música, tu faz. É o primeiro self-service do game, né? Você faz a tua trilha, tu podia jogar Tibia ouvindo Racionais, ouvindo o que fosse. Tu fazia a tua trilha e tu ia jogando. E no Tibia, a internet discada se comportava bem, entendeu? Dava aquelas travadinhas também, e tal. Porra, a porra do jogo era feita em Paint, caralho. Porra. Puta, o nego reclama. Eu vejo o nego reclamando aí de Minecraft. Porra, esses Minecrafts, cara. Esses Minecraft, jogo feio pra caralho. Porra, meu irmão, tu não viu o Tibia ainda, não? Caralho, Tibia é feio pra cacete. Tibia é feio pra cacete. Eu acho que ainda é, cara. Eu acho que não mudou ainda. Não sei se ainda existe essa porra, cara. Era muito feio, cara, o negócio. Tibia ainda existe, cara. Há pouco tempo teve um brasileiro aí que fez um up de level, tipo assim, uma parada impossível. E o cara ganhou, tipo, uma sala que ficava trancado pra todo mundo. Só quem tivesse, tipo, level 99999 conseguia. O maluco conseguiu bater esse level, abriu a sala lá pra ele. Ele não disse pra ninguém o que tinha dentro pra continuar a surpresa. E o maluco, tipo assim, eu falei, caralho, cara, esse cara deve ter ficado trancado num quarto. Tipo, esqueceram ele, né? Ele foi numa festa de Natal, tava lá jogando. Ficou tão entretido no Tibia que, não sei o que, a gente já tá indo embora. Ele, não, calma aí que eu já vou. Tipo, 20 anos se passaram, aí o maluco saiu. Caralho, joguei demais, né? Aí quando vai ver, ele bateu esse level, cara. Tibia, por mais que nego humilhe e fale assim, a Tibia é feio pra caraca, é um bom jogo, porque ele é até baseado no Ultima, né? Ele é um bom jogo. E ele é difícil, cara. Ele não é fácil assim, não, né? É uma parada, tipo, só vai entrar, vai dar alguns cliques e tua vida vai mudar. Ele, tipo assim, demanda muito do teu tempo. Ele sempre demandou muito do tempo, desde aquela época antiga. Hoje em dia deve demandar mais ainda, porque eu achava muito difícil, cara, fazer as coisas nele. Virgínia viu que o Bell era o rato, né, dos MMO lá na Man House, além do CE. Mas, tipo, desgraça já chegou a pegar essa época de jogar algum dedicar algum MMO ou não, cara? Não, não, cara. Eu tinha discado aqui em casa. Eu lembro que o máximo que eu ia de Lan House, que eu tinha uns amigos meus que tinham um primo que era viciadão em Mugen, cara. Só que daí ele tinha discado ele na Lan House pra baixar um monte de char no Mugen, cara. Ele chegou a fazer um Mugen de X-Men, cara. Tipo, ele fez customizado com a musiquinha certa lá. Personagem o nome bloqueado. Dele aí, desgraça, pra ele ganhar depois um brinde. Pra gente comprar dele, né, cara? Porra. Porra, a Polícia cara, Federal ia atrás dele, velho. Né? Pô, mas tá aí, cara, tu pegar pra pensar, a ideia dele é o Mugen de X-Men, cara. Pô, com a musiquinha tudo certinho. Ah, mas era fácil de fazer isso aí, né? Porque tinha personagem pra caralho, o nego modificava também. Então não era um grande ato, quer dizer. A paciência pra tu ter pra fazer isso é um grande ato, mas o jogo. Cara, eu lembro que dessa época de Mugen eu peguei muita de Cavaleiro do Zodíaco, mas não tinha ainda jogo. Os únicos jogos de Cavaleiro do Zodíaco que tinha prestam, né? Que tinha na época era o Super Nintendo, era do Nintendinho, né, cara? Que era difícil pra caralho essa porra desse jogo. Aí, tipo, os caras que faziam esse jogo de luta dos Cavaleiros era foda pra caralho. Pô, era muito bom, cara. Eu perdia tempo jogando esse jogo. Eu acho que o meu primeiro crossover Capcom vs CNK foi no Mugen, cara. Porque não tinha Capcom vs CNK ainda, era só sonho, né? Tanto é que eles falam que é a Dream Match, né? O meu primeiro Capcom vs CNK acho que foi um Mugen, cara. Aquela porra daqueles Kyo, todo preto, com fogo. Nossa, era muita loucura, cara. Nossa, pior que ele era fã de Mortal Kombat, cara. Daí tu já viu, né? Os caras pra fazer um personagem de Mortal Kombat, muda a paleta de cor, chama o cara de, sei lá, trevas e já é, velho. Bem Mortal Kombat mesmo, né? Bota pra trás. Cara, né, cara? Tem tipo... Vai pesquisar, tipo, Mortal Kombat Mugen versão 2016, cara. Daí tem lá uns 20 mil personagens que os caras criaram, que são, tipo, tudo igual do que já existe. E, tipo, fatality customizado, tudo bem feitinho, cara. Pô, é mais como é que existe isso hoje, cara? Assim, eles fizeram que a falecida, era Midway, né? A falecida Midway fazia, cara. Pegava um ninja, pintava ele de 150 cores e botava no jogo. Era isso que eles falavam. Pô, é isso. Cara, vamos fazer, é isso que a Midway fazia. Ok, mas vou te falar, cara, a gente pode dizer assim, aquela mesma coisa, desgraça, do que a gente viu, depois a gente até bota o link aqui no bate-papo, daquele documentário da Red Bull que você me passou sobre a pirataria dos games e como isso revolucionou. Porque quando você fala em pirataria, a galera sempre vem lá do negativo. Mas, porra, olha quanta coisa boa que se você parar pra pensar, o pessoal criou. Cara, a gente jogou... O do CS que eu tava falando. Pô, o CS Rio, os caras comentam, eles comentam até isso no documentário, né? O como que eles fizeram, eles só queriam só, tipo, fazer uma fase. Eles estavam de zoeira, cara. E ali eles fizeram aquela porra. O Mugen também, cara. O Mugen, acredito que se a gente parar algum dia aqui e falar com um programador de games mais velhaco, com certeza ele vai falar, pô, consegui fazer no Mugen, aí eu criei vontade. Pô, RPG Maker, cara, quem tava falando aqui, cara. Eu joguei RPG Maker do Cavaleiro do Zodíaco, joguei RPG Maker do Dragon Ball, cara. Porra, jogo cara, do Dragon Ball hoje em dia tem isso. O Dragon Ball do começo ao fim, cara, você jogou esse? Porra, era... sensacional, cara. Primeira vez era muito bem feito, porra, cara. Era uma porra que era feita assim, de fã pra fã, cara. Era fã pra fã. Sim, não tinha como tu falar, tinha empresa e tudo. Pô, os caras vinham, procuravam, tipo, colocar as falas, tudo. Porra, era muito maneiro. Apesar de ter aquelas zoadas, né? De vez em quando aquelas conversas abrasileiradas, né? Que eles colocavam. Ou colocavam um NPC, tipo... nada a ver no meio lá da parada. Mas tu entendia, tu falava assim, porra, não, isso cara. É muito maneiro. Não, cara. Foi muito bom, cara. Achei uns trabalhos, essa né? Época... É, essa época assim é muito boa. Acho que descambou muito dessa galera que faz jogo indie, veio dessa leva aí, sim, cara. Sim, não duvido nada, cara. Era as primeiras coisas que esses caras faziam, muitas vezes você saiu muito melhor, até de tipo, uma obra oficial que tinha, cara. Isso que eu achava foda. Tinha tipo, alguns que eles tinham cuidado, eles pegavam a história direitinho, botavam as falas igual que tava na história, cara. Era muito foda. Tinha um do Dragon Ball que eu jogava direto, cara. O cara pegava desde a história do Goku criança, meu. Tipo, o RPG era gigante, cara. Era muito grande. Puta de... Ok, é, foi esse cara. Mesmo que eu joguei, cara. Desculpa te interromper, mas foi esse mesmo que eu joguei, que eu lembro que ele aparece novinho, aí aparece o avô dele achando... Caralho! carro. Porra, cara, é muito bom, cara. O nome, eu acho que o nome era Dragon Ball Z do começo ao fim, cara. E era foda, cara. Se passou. Aí terminava a parte do Goku e entrava a parte do Dragon Ball Z, cara. Era muito bom isso aí. Os Cavaleiros também teve um que rodou muito com o cara daquela segunda saga, né? A saga Asgard. Eu acho que foi esse que eu joguei também, que era no Gino. Eu lembro que tu dava os inimigos, era muito engraçado. Que tinha um golpe lá, o Meteoro de Pegasus, meu irmão. Caraca, o efeito do RPG Maker, né? Era como se o cara desse um tiro de metralhadora neles, aí os inimigos morriam. Ah, foi uma boa época, cara. E tipo assim, era aquela parada, era tudo muito escasso, né? Era muito difícil você conseguir essas coisas. Era a época que você demorava, tipo, um dia pra baixar um vídeo do Hermes e Renato, pra tu passar pra rapaziada aqui, ó, o vídeo do Padre Quevedo aqui, ó, engraçado pra caralho, não sei o que lá. Não vê uma pornografia, né? Tu botava pra baixar o vídeo do Hermes e Renato, quando tu botava pra rodar, tu, que isso, cara? Aí tu já guardava na outra pasta, ia lá e tentava baixar de novo, entendeu? Mas, porra, foi uma época boa. Eu acho que a galera, tipo, tem que dar valor a isso também. Hoje em dia eu dou valor. Muitos jogos, a gente tá aqui falando dessa parte, mas envolve isso também, muitos jogos, um que tem que dar muito, muito, muito, tipo, graças a Deus que isso aconteceu com o jogo, foi o Street Fighter, que na época, o Street Fighter que saiu 2, as alterações que tiveram, foi a maioria em flipper, cara. Essa questão do turbo, que a galera descobriu como acelerar a fita, né, a placa lá, pra rodar o jogo mais rápido. E a Capcom viu que essa porra fazia sucesso. Sim. Não, vou pegar, vou fazer pra mim. O famoso Street Fighter de rodoviária, né, que esse não foi pra frente. Mas várias coisas. Pô, o bug do... O Hadouken de fogo que hoje tem, era uma porra de um bug que tinha lá que, tipo, a galera viu e... Não era? Tipo, até a questão da parada do combo parece que também não era um bug que tinha no... Era um bug. Não tinha... Eles viram isso, pelo que eu lembro, eles chegaram a ver que tinha essa parada, mas eles falaram assim, ah, isso aí dá pra gente passar pra trás. Pô, Street Fighter 2 começou com os patches, né, cara? Vamos ser sinceros. Porque, querendo ou não, o Turbo, o Hyper, o Super, eles são tudo um patch um atrás do outro, melhorando o Street Fighter. Coisa que hoje em dia a gente já faz diferente, né? Coisa que até no 4 acabou fazendo que nem antigamente, né? Mas que hoje em dia já é feito já diferente. A galera não queria nostalgia, a Capcom deu nostalgia, porra. Tá aí, ó, você não queria um Street Fighter como antigamente? Aí, ó, você vai ter que comprar outro Street Fighter pra jogar. Pô, nostalgia é isso aí. Ô, desgraça, da tua época, assim, cara, o que que tu pegou, assim, dessas ratarias, assim, de... dessa parte de jogo? Foi mais, tipo, bomba pet, cara, de... Bomba pet, cara. Isso e os mods de GTA, cara, tipo... Caraca! Colocava, sei lá, o Batman, daí colocava, tipo, o GTA Gotham City. Não, para aí, pô, se a gente não vai falar do GTA Rio, um CJ com camisa do Flamengo, é sacanagem, né? Não, camisa de tudo, né? Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Caraca, cara. Bomba Pet GTA realmente é a cara do EBR mesmo, né, cara? O Bomba Pet até... Editor, pode subir aí a música do Bomba Pet um pouquinho aí que vale a pena, que todo mundo que jogava Bomba Pet ficava com essa porra na cabeça. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente. Se liga aí, mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer. Porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. Tá ligado? O futebol que a gente acha a Bomba Pet número 4. Aí eu não esqueço até hoje, cara. Eu lembro que também fazia chegar, legendar jogo também, cara. Eu lembro de achar, tipo, DVD do God of War 1 e 2 com legenda, sim, cara. Só que o foda é que você dava um downgrade foda na Speed Sand, né? Mó merda, velho. Não, cara, vocês falando desse Bomba Pet, só lembro que, como sempre, todo Bomba Pet, ele era a capa era uma gostosa com a cabeça do time, que era sempre assim, cara. A isso gostosa aí, de biquíni, né? A coisa Bomba Pet, eu não sei quanto. E, cara, tinha aqueles Bomba Pet, que era a narração com o Galvão Bueno, Silvio Luiz. Oh, legal que depois no futuro o Silvio Luiz foi fazer a porra da narração, né, cara? Tipo, os caras influenciaram, né? O bagulho, cara. Não sei como dizer. Porra, eu achava foda que tinha vezes que vinha propaganda, né, cara? Tipo, Bilbo! Não sei. Era muito foda isso. Negócio feito de fã pra fã, né? Tu vê que os caras que faziam, eles realmente tinham um amor por aquilo, cara. Eu lembro que essa questão do futebol, ele começou lá no Wing Eleven de PS1, que a galera descobriu que podia editar os nomes, cara. Começou até antes, do Super Nintendo, mas não vamos voltar tanto. Sim, sim, eu lembro. Entendeu? Disso. A galera descobriu que podia. E até as cores pra modificar no Super Nintendo, eu lembro. Cara, nego fazia uniforme. Aqui de Caxias, que era, tipo, o pessoal modificou pra Grêmio Internacional, Juventude, essas botas que ninguém conhece aí. Ah, caralho! Que isso, cara. Ah, Juventude ninguém conhece, né? Mas o Grêmio todo mundo. Calma que Internacional vou conhecer muito na segunda divisão, ano que vem. Ai, ai. Mas, tipo assim, ele começou, né, nessa parada de dos caras fazerem no memory card, né, e passando. E, tipo, eu acho que o cara teve a visão, quando ele teve a internet, ele descobriu que podia jogar aquilo dali já pronto, cara, na internet pra alguém baixar. Aí, meu irmão, juntou isso, mas a galera fazia a pirataria de sempre, aquela pirataria honestíssima. Marota, moleque. É, de várzea, né? Aí começou, filho, aí é só alegria, vem pro abraço. Aí começou, cara, aí a gente viu isso tudo, cara. É, cara, isso aí vocês estão me falando, tô me lembrando também do Zack Ruin de Pokémon, cara. Porra, você jogava no emulador de Game Boy, tinha as 500 versões, cara, de GBA, porra, era muito foda. O Pokémon, ok, eu sempre quis falar isso aqui, mas eu nunca falei, porque a gente sempre entra num assunto dos Pokémons mais novos. Mas hoje, como é um papo mais descontraído, eu posso falar. Eu, como menino Cat, né, eu era um garoto nintendista, com a minha Nintendo Power. Você evoluiu, né, cara? Todo mundo nasce nintendista, só alguns têm a capacidade de evoluir, né? Com o meu Super Nintendo e com o meu poderosíssimo Nintendo 64 no meu quarto. E eu lembro que eu comprava Nintendo Power, na época tinha muito pouco jogo. Foi como aconteceu nessa geração do PS4, voltou isso, né, de o console sair e não ter quase, tipo assim, não ter muita coisa pra ele. E eu, caraca, cara, não tem porra nenhuma pra jogar. E eu vi o Game Boy, cara, na revista da Nintendo Power. O Game Boy, ok, e desgraça. Eu acho que na época ele custava, cara. Chuta aí, tipo assim, tem gente que é da época, vai lembrar. Mas eu acho que ele custava uns 100 a 150 reais. Olha o preço do Game Boy na época. Acho que era uns 200, cara. Não, aí o que... É, mas aí o que aconteceu? Não, ele era baratíssimo, Cat. Era como se tu comprasse assim uma. Ele era muito barato, cara. Eu me assustava, porque o 64 já era o preço de um fígado. E quando eu olhava o Game Boy, era tipo baratíssimo. Só que aí tu, porra, olhava a biblioteca, caralho, tinha Tetris, tu, porra. Não, cara. Isso, né? Não, desculpa aí, cara. Tetris não é legal. Quem teve aquele minigame lá que são. Um e 9 Brick Game. Mil, né? Brick cara, Game, 99,99 e 1. Bicho, nunca que Tetris era legal, cara. Era um porra, você que era moleque não entendia como jogava aquela merda. Era muito ruim, cara. Ah, eu achava maneiro, cara. Eu sempre gostei muito de Tetris. Dr. Mario também, que vendia na época, tinha. Aquele Super Mario World lá do que o Ken até. O Disney até mandou a foto pra gente hoje. Que ah, o Mario Land? É, o Mario. É Mario Land, que eu acho um jogo maneiro pra caralho. Mesmo tendo o Miyamoto lá, o jogo é bom pra cacete. Já zerei várias vezes. Mas, porra, é muito louco aquele Mario com nave espaçonave, né? Aquela loucura toda. E o Game Boy era preço de banana. Aí chegou a época, filho, que dividiu oceanos. Veio a febre Pokémon, veio essa porra do desenho do Pokémon. Eu lembro que eu comprei a Nintendo Power, Nintendo World, acho que era Nintendo World na época. Comprei a Nintendo World, era uma matéria sobre algum jogo desse de 64 que tava pra sair. Eu abri ali e eu sempre via no finalzinho o preço dos jogos. Vinha logo na última página, viu? Sim, o preço dos jogos. Meu irmão, o Game Boy passou para tipo uns 500, 600 reais. E o Pokémon, que já existia o Pokémon antes do desenho, e era baratíssimo também, o Pokémon inflacionou, filho. Foi pra 100, 200 reais. Eu falei, caraca, cara, como é que pode? Foi a primeira inflação nos games que eu vi, tipo assim, de parada que era barata. E ali o Game Boy andou pra um caminho que é o que tem até hoje, cara. Porque o Game Boy, eu acho que ele tava bem empadado, assim, a ser um videogame mais ou menos ou ao fracasso, cara. Não que ele fosse ruim, como eu posso dizer. Não era uma parada aqui que te dava vontade de comprar. Você olhava e você falava assim, ah, maneiro, um videogame de mão, mas não era nada especial. Mas o Pokémon fez a diferença. A Nintendo realmente deve muito, cara. O presidente lá falecido, que eu não lembro o nome. Porra, cara, Iwata, a ideia... É, o Iwata, cara. A ideia que eles tiveram de fazer o Pokémon, assim... Do jeito que foi essa porra do desenho. O marketing perfeito, né, cara? Esse desenho conseguiu impulsionar de um jeito que... Cara, ninguém imaginava, cara. Foi muito foda, foi muito foda. Aí. Não, eu acho que aí é que tá a questão. Eu acho que o desenho ele veio como consequência do jogo, cara. O jogo ele já tava. Já tava pronto. É, aqui no Ocidente realmente foi o desenho que funcionou a ida pro Game Boy. Mas lá no Japão é o caminho totalmente diverso, cara. O jogo já fazia sucesso. Aí disse, porra, vamos meter um desenho dessa porra aí pra ver o que dá. Aí, tipo, só ampliou o que já era grande. Aqui foi realmente a. o caminho deles. E deu bom, né? E deu bom pra caraca pra Nintendo, cara. E o jogo, eu até fico feliz por isso, que tenha acontecido isso. Que por mais que tenha inflacionado, cara, o jogo do Pokémon, os antigos, não posso falar muito dos novos, que até parecem ser bons, mas eu realmente não jogo. O último que eu joguei foi o do DS bem pouquinho. Cara, os Pokémons antigos, se você pega hoje e joga, até hoje joga no meio que você conseguir jogar, cara, é um jogo muito bom, por mais que seja preso ali naquele mundinho. Cara, se você pensar, é 8 bits só, cara, aí tu viaja pra outras cidades, você tem toda uma sacanagem assim, tem o surf, tem... Cara, é muito, muito intenso. Pô, o jogo é muito bom, cara, o jogo é muito bom. Sim, cara, tanto tinha aquele padrão da questão da viagem, que era algo bacana, né, cara? Isso era foda. É, da Fast Travel, né? Isso era foda dos Pokémon. Pô, tu vai em cada lugar e, tipo, cada cidade tem sua música própria. Na época era o Game Boy Color, né, cara? Tinha muita questão de parada de gráfico. Cada cidadezinha tinha uma cor diferente. Pô, a Cidade do Fogo era vermelha, a da Panta era verde. Cara, isso era legal. Eu gostava muito de jogar os antigos por causa disso. Essas características bacanas que depois tu vai crescendo, cara, tu vai meio que notando, porra, essa merda tá a mesma coisa que antes. É, mas foi o que aconteceu por um bom tempo, né, Cat? Parece que agora que ele vem dando essas mulheres. Cat, cara, tu já me chamou de Cat duas vezes. Tá tão nintendista hoje que tá confundido. Não, cara. Mas é a mania do coisa. Ok, caraca, até perdi o raciocínio falando. A questão do Pokémon, acho que ela tava tão presa aos tempos áureos dela, que por um bom tempo ele ficou preso nessas mesmas historinhas do Pokémon antigo, entendeu? E agora, nesse Pokémon Sun e Moon, por mais que eles apelem pro teu... pra tua saudade, né, do jogo, pô, tem muita coisa nova, cara, tem muita coisa maneira. Colocar o papel do Cat e agora tu meio acreditar. Okay, então é isso, não, pessoal. Esse bate-papo mega bacana sobre imersão e jogos. Muito bacana, muito supimpa. Vamos dar tchau. Agradeçam a presença dos nobres convidados. Convidados? Não, estão sempre aqui, né? Os nobres bacharéis. O Kenyo. Opa. Dá um tchauzinho aí. Falou, galera. Tchau. Valeu aí por acompanhar. Guardabelo. Tchau, galera. Valeu aí por ter ouvido a gente falando esse tempinho todo. Valeu, tchau. E eu, desgraça, tchau pra você. Tchau. Tchau. Desgraça, tipo, tchau. Vamos lá, meu irmão.